que morrer pra nascer. Batizar-se, converter, siga a palavra de Deus. O Senhor vai te proteger, sepultei um monstro e tudo se fez novo. Agora quem me guia é o Espírito Santo. Conheci a verdade e ela me libertou. Do que não presta misericórdia, Senhor. O tanto que errei, quase matei, quase morri. Mas Deus tinha um plano e hoje estou aqui. Firmado na rocha, embaixo de suas mãos. Ungido, abençoado e renovado na missão. Agindo com amor, se purifica e traz vitória. Aliança com Deus, se obedecer o mal não toca. O inimigo atenta, jogo sujo te dá face. Fique esperto, irmão, que ele quer te derrubar. Tentação, tribulação, amarra e passa por cima. Se esquiva, use a verdadeira sabedoria. É grande seu galardão, creia nesse irmão. Se tem lutas e vitória, graça de Deus em ação. Nos momentos mais difíceis, aqui nós se fortalece. Cada lágrima derramada, lava a alma e enriquece. Nossos conhecimentos, amadurecimento. Por linha torta, Deus escreve certo. Braços ergueiros, não importa o que aconteça. Eu não vou desistir, ao Senhor eu vou servir. Vou contigo até o fim. É sobrenatural. Abalando as estruturas, derrotando todo o mal. Que parece impossível pra Deus, não é nada, só depende de nós. Obedecer sua palavra. É sobrenatural. Abalando as estruturas, derrotando todo o mal. Que parece impossível pra Deus, não é nada, só depende de nós. Obedecer sua palavra. Irmão, o caminho estreito, deixa a bagagem pra lá. Luxúria, fama, dinheiro no reino não passará. Porque a porta é estreita e só você pode entrar. Tudo passa, mas suas palavras vão ficar. E não vai mudar, só muito louco pra não ver. As profecias se cumprindo nos canais de TV. Nas ruas boate, nos governos, nas vilas. Nas pistas da balada, internet, revista. O mundo não vai mudar, porque ele jaz o maligno. Mas as pessoas podem mudar, aceitando a Cristo. É esse o caminho certo, e o resto é resto. Fica esperto que o leão tá rugindo por perto. Se serve de testemunho pros loucos que tá no mundão. Era movida, droga, álcool, hoje com Deus no coração. Deixei pra trás muita coisa, não sinto a menor falta. O passado é treta, mas Deus muda sua história. Relembro as fitas, os manos das antigas. Adolescência, juventude na brisa perdida. Eu fraco os dois lados, o errado é mais fácil. Mas conduz a perdição, a derrota e fracasso. Por isso lute, acredite e persevere na fé. Porque nem tudo que parece ser real é. Murmurar não vai adiantar. No vale da sombra da morte todos vão ter que passar. Deus é contigo, resistência, guerreiro, guerreira. Na contramão do mundo e caminhando contra o vento. De cabeça erguida, com dignidade. Na humildade, remeia as adversidades. Sem preconceito, irmão, não julgue. Pra não ser julgado, porque a semente que é plantada é o fruto que vai ser colhido. Com amor é que escrevo e prega a palavra. Profetiza toda raiva, liberto com Cristo na caminhada. É sobrenatural. Abalando as estruturas, derrotando todo o mal. Que parece impossível pra Deus, não é nada, só depende de nós. Obedecer sua palavra. É sobrenatural. Abalando as estruturas, derrotando todo o mal. Que parece impossível pra Deus, não é nada, só depende de nós. Obedecer sua palavra.